Comodoro Azul 419, desça na sua 95, desça para 2.500 pés. Pro do Serra Vitor 368, ainda faz prosseguir para o procedimento da RNAV, da 1-0? Aqui na sua, para o Olhoto da 1-0. Ok, então o procedimento e usa o ILS X-Ray, ajuste 1-0 no meia, está livre descida até 2.000 pés. Estou autorizado, sem problema. Só preciso para passar para enfiar os dados do passageiro, sexo e a idade aproximada. Ok, não aguardo. Ele está passando mal, está com o braço dormente. Essa informação que a gente tem aí, ok? Ok, muito grato pela informação. A gente já passou os dados para a Infraero. Está livre o 360 da presente. Seu critério, o lado da curva. Senador, está fazendo o seu retorno. 4195 vai ser necessário mais um novo 360, confirma. O 4195 agora está já descendo para 2004, na prova do Walter Marker. Obrigado. Está livre voar Sembra, autorizado ILS X-Ray, forme condivisual com o aeródromo. Ponte, eu passo ando. Sintra, o 4195 azul, vai informar estabilizado. Confirma o 1016 de ajuste, 495. Confirmo, 1016. Obrigado. O 4195 já visual com a pista? Afirmativo, senhor. Então, a milha do externo, autorizado a completar a aproximação ILS, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, muito obrigado, senhor. 4195. falar.